Próximo é Buraquinho ou Romeu Lima? Logo no 732, passando na terra embaixo travado. 140, ponto de espera da 10, pronto. Recolar de imediato, estou com o Boeing a meia do externo. Show de bola, dá pra decolar de imediato, vambora. 150 das 9:15, decolar de imediato, tomei 140. Obrigado, livre decolagem da 10. Puxa, né? Não passa. Condições visuais, frequência livre. 65, 8 de Ribeirão. Salve, sou Pitou Astro, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, torre no noite, decimal meia. 108.612, Fox. Passei aqui, efetuando 780 aqui na, no Aeroclube, Boca do Rio. Ciente. Você quer pousar onde? Bata, tentar 17 pela direita. Visual com Boeing na final? Sem machão. Vai passar a retaguarda do tráfego, ficando atento à esteira do mesmo, ajuste a 1015, reporte final para a Bata, o Mike Fox. A retaguarda do tráfego vai reportar. A Bata autoriza o eixo da 17. Quer pousar na 17 ou na Bata? Atenção, pousar na cabeceira 17 e livrar para a Bata. Gente, reporte final da 17. Pousar na final, Fox. Bruno 270, reduzir para 220 nós. 220 nós, Bruno 270. 738, ajuste 1015, 160, meia dúzia, posto autorizado na 10. Disposto, Bruno 738. Quarenta, 5, 9, 19, 3, 5, 1, gol 9, 3, 5, muito obrigado, amigo, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6140, decolada no perfil da Puca, Araca. Oxané 6140, as contato radar na decolagem, submantém o nível 350, sai da Puca. Negativo, pode encurtar ou tem que manter ainda? Vou e já muda presente, 6140. Obrigado, hein, boa chama. Mike Fox, o 150, 8, 9, 15. 0 no 5. 3 mil pés, 0 no 5, tá 3, 2, 9, 6. É. O Romeu Papatango, tá pronto para a cópia? Está autorizado o voo local, Salvador, decola da pistão no 7, a 1000 pés, restrito, no corredor Axé, para toque e arremetida em Vera Cruz. O controle 119.35, a torre 118.6 e o transponder é o 0141. Mike Fox, seu solo 01, frequência livre, boa tarde. Correto, Romeu Papatango, chame a torre para o acionamento e o ajuste de altímetro é 1.05. Paulo 738 livrou, boa. Paulo 738, táxi em frente, Alfa Juliette, o gate é o 4. Alfa Juliette, gate 4, boa, 738. Salvador, bom dia, tá batendo. Romeu, Papa-7, Estado 4, também de bordo. Romeu, Papa-7, boa, Oceano, reporte táxi. É, acelerante, vai para o táxi, meu Papa-7. Obrigado. 3896, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado no ILS XR da pista na 0. 2015, reportará estabilizado ILS da 3896. Salvador, boa tarde, Azul 4235, coordenador. Azul 4235, aciona identificação, autorizado chegada bom, se desse mantém o nível 050, ajuste na 0 na 5. 050, Oxanel 6140, submantém o nível 350, chame Centro Recife no 26.85, alterno no 25.45. Ok, vai subir pro 35, vai chamar Recife 12685, alternado 2545, obrigado, até a volta. 60, prossiga. É, autorização para Recife 370. Ok, eu tenho 390 autorizado. O senhor aceita e copia ou aguarda coordenação? Aceita. Ok, está autorizado Recife 390, o nível. Decola da pista no zero, curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. E interceptar o Peruísque 58. O controle 119.35, acione 5051. Que é autorizado 390, curva esquerda, Pucca Caju, 1935, 5051, é o transponder. Correto, gol 260, chame pronto para puxar e acionar. Chamará, graças. Salvador, bom dia, Papa Romeu Sierra, November Victor, com a informação na venda. Papa Romeu Sierra, November Victor, acione identificação, autorizado chegada a manda, esse mantém o nível 050, o ajuste na 0 na 5. Identificando a 050 na chegada a manda, 0 na 5, ajuste Sierra, November Victor. Controle, o Papa Romeu Lima na vertical de buraquinho. Papa Romeu Lima, torre no 8, decimal 6. 386, grato, Lima. Muito bom dia, esse é o triplo Papá Romeu Lima, na vertical de buraquinho, para pouso na bata. Papá Romeu Lima, reporte na final da 17.015. Vai reportar na final da 17, o Papá Romeu Lima. Vamos voar Duna, dá presente? Atendo, senhora. Voe Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste na 0 na 5. Voe Duna, desça 3.000 na 0 na 5, Sierra, na venda de... Autorizado em Sierra, Porto Santo Fera. Autorizado táxi, Porto Santo Fera. Quatro mil pés, o bom 270. Dona 270, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste na 0 na 5. 3.015, bom, 270. Então 3896, complete a aproximação, torre no 8, decimal 6. Torre 386, da 3896. Dona 270, desce para 2.000 pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado no ILS, que se reita a pista na 0. 2015, reportará, bom, 270. 3896, boa, reporta externa, ajuste 1015, informa um helicóptero, Robson 44, na final da 17. Gente, reportaram no externo, tá 3896. Prossiga o táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3198. 3198, Salva. Prossiga, senhor. É 1234 aí, por gentileza. 1234. Interno da 3896. 3896, pouso autorizado na 10, o vento 160.612, 1015 no ajuste. Autorizado pouso na 0, tá 3896. Rumo oeste, mantendo 1000 pés em Charlie 182, não irá interferir nessa aproximação. Gente, obrigado. Aproximação. Quilo Oscar Alfa, prossiga. No momento agora, abandonou o sobrevoo sobre o porto, retornando para Veracruz. Se reporte abandonando o sobrevoo no porto. Gente, que local. O solo controlado para Palma de Lima, autorizado já livra na baixa. Romeu Lima, 08, frequência livre, bom dia. Livre, bom dia, senhor, até já. Com 270, final. No 270, reporte externo, ajuste 1015. Reportará externo com 270. Gente, frequência livre, que voz calça. Para 2000 pés de ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado na LS XRI da pista na 0. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 12 milhas. Um Charlie no 82 não irá interferir nessa aproximação, mesmo tem sentido oposto. Quanto o tráfego desce 2000 para interceptar o final do procedimento de LS XRI pista na 0, reportará estabilizado Sierra na 92. E a Peruísque 50 até o destino. Decola da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bidev para interceptar a aerovia, o controle 1-9 decimal 35, acione 5060. 340 Guarulhos, 250 até lá, sobe na da El, primeira curva à direita, depois Leda, direto de Bidev, para interceptar a aerovia, 5060, transponda 1935, com controle. Gente, tá correto o cotejamento. Solo Guno 260, portão 4, corrigindo, portão 3, solicita para o espectramento. Autorizado, Guno 260, chame táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, Guno 260. Solo Salvador, tá 3896. Tá 3896, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamarante da Juliette, tá 3896. O Papatango ali mantém. 796, o gate é o 05, está livre o ingresso pela Juliette. Fique atento à aeronave da Gol, que vai ficar posicionada no través do portão 4. Ingresso Juliette, 05, vai ficar atento à aeronave da 3896. Luna, complete aproximação, estou vendo a noite desse Valmeia. 986, grato, bom dia. 4235, desça para 2 mil pés, o ajuste na 0 no 4, reporta estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. 2014, reporta estabilizado. Vai pousar em que pista? 17, amigo. Gente, no externo inicie para 17, informa um tráfego vai iniciar a colagem, um PA 28 alfa, Serra November Vitor. Gente, após a passagem sobre o externo, vai curvar à esquerda para perna, perna base, pista na 7, com base pela direita. Afirma, Serra November Vitor. Vitor. Tango, ciente. Alô, Salvador, Gol 1270, bom dia. Gol 1270, bom dia, prossiga. Entrou, na sua escuta. Gente, tá livre o táxi, via Alfa e Juliette, o gate é o número 7. Alfa, Juliette, 07, obrigado. Salo Guno 260 para o táxi, está com 131 a bordo, 3 horas e 10, alterna, Salvador. Salo Guno 260, alivio no táxi à direita e no ponto de espera, chame a torre. Em 18.6, o ajuste no 0 no 5. 18.6 no ponto de espera, vai chamar agora, 260, potente. Boa. Os ingressos, a Shed 1935 até o retorno. Samarei, controlo 1119-35, Romeu Tabatanga. November Vitor, tem pouso autorizado, pista 17, o vento em Salvador 150, meia dúzia de nós. Vento, pouso autorizado, número 7, Serra, November Vitor. Oi, bom dia, Gol 1260, pode estar pronto. Romeu Papatango, no meu país, condições visuais, corredor Axé, reporte farol da barra. Corredor Axé, no meu país, reportarei através do farol da barra, Romeu Papatango. Pois. E o Oscar Alfa, frequência livre. Esse ano, 3017. Vitor Backtrack, aqui, repórter da Livre. A Livre está prosseguindo aqui na Papá, para o 45, é BTA. Vitor Ciente, bom dia. Prato, bom dia. Coloco 465 na final. Reporte no externo azul, ajuste a 1014. Azul. 0 aos 18, 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde. Bom dia, Gono 260. Passando 1014. Gono 260, contato radar na decolagem. Submantém o nível 390, saída PUCA. PUCA, mantendo a saída, nível 390, Gono 260. Salvador, bom dia, o Azul 4060 com a mais. Azul 4060, aciona identificação, autorizado de chegada a mar, desse mantém o nível 050, ajuste no 0 no 4. Ok, a Idente desce para o 050, 4060. Azul 4060, voo ITAP, está presente. Azul 4060, copiou o controle. Salvador Approach, good morning, 35, to the phone, attack, and now 240, descend 150, information number. Trip 5244, squawk ident, clear, bom for Mari arrival. Descend and maintain flight level 060, altimeter 1014. And descend 060, 1014, setting request Duna, intersection. Negative Duna, fly Mari position. Suitable for. Azul 4060, na escuta do controle. 4060, na sua escuta. Oitap da presente, 4060. Solicita manter o perfil. Mantenha. Obrigado. Prossiga, gol no 777. A saída prevista para Porto Seguro? É a Dael, Leda e após DCT, Porto Seguro. Obrigado, hein? Nada. Alô. Salvador Azul 4235, livrou Foxtrot ingressando na Alfa. Ciente 4235 da Azul, tá livre o táxi via Alfa e Juliette. O portão é o número 3. Via Alfa, Juliette, portão 03, 4235 da Azul, obrigado. Papa Romeu Lima, prossiga. 1-260, submantém o nível 390, chame Centro Recife no 26.85, alterno no 25.45. 2.85, 2.545, achou o Centro Recife, obrigado, bom fim de semana. Controle Salvador, Papa Tango, meu Papa Tango, no trevejo do Fral da Barra. Romeu Papa Tango, prossiga em condições visuais, frequência livre. Prossiga em condições visuais, frequência livre, 1-235. Zero único a bordo e chame a torre para o acionamento, triplo Papa Romeu Lima. Acione a porta. Trip 5244, reduce speed to 220 knots. How much 220? 220 knots. Ah, it's a double knot. Do 4060, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 no 4, reporta estabilizado em LS X-Ray da pista na 0. Ok, para 2000 comunicadores, chama final X-Ray estabilizado, 4060. Trip 5244, descendo em maintain flight level 050. 0, pronto. Vai reportar, ponte 0, pronto. Sendo identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, tá adicionando pro 060, possibilidade voadora da presente? Negativa, número 3 na aproximação, 5220. 7, número 3. Autorizado a decolagem, 130 com 8. Autorizado, Lima.